agora vai, vai entrando Michael Jackson, vai entrando, agora vai. Agora vai. Bastava um bem, agora, agora, agora vai, vamos lá, vai. Sobe o tom, sobe o tom, sobe o tom. Se mete igual. Ele tá gostando. Para. Ele tá gostando, para. Agora ele vai gravar essa porra. Vai não. Vai, vai. O que você acha dos caras do sambô? Os caras do sambô misturam. É diferente. Eu particularmente não curto muito estilo que misturar o samba com rock. O cara do sambô parece ter meio orgasmo, né? Mas o sambô, os caras fazem sucesso. Eu quê? Dá uns berros. No outro dia eu falei, pô, esses caras foram no pagode? E aí eu não sabia cantar, né? A canção, aquela parte. Aí eu falei pra ele, pô, canta. Pô. Aí eu falei, pô, foi o menino cavaco ainda. Falei, pô, toca a música do sambô lá, pra... não sabia, né? Ah, já mandei um inglês já, daquele jeito. Foi inglês bonito, né? Pô, foi joia, foi joia. Que música foi? Legal. Love is in the air. Love is in the air. Não, não é isso, não. É porque tem amor na música. Não, já tocaram já. Não. Esqueci, mas eu vou lembrar aqui daqui a pouco. Ah, tem várias músicas. Legal. Várias mas, canções. Mas, Dodô, pede pro ouvinte, hein? Quantos shows vocês fazem por mês? 20 shows por mês. Beleza, hein? Tem dia que eles fazem 3 no mesmo dia. Os caras são loucos. Quando você faz 3 shows no mesmo dia? Não, quando é São Paulo, a gente vê um pagode tarde. Começa tarde, mais 2 da noite. A playback é ao vivo? Não, ao vivo. Ao vivo, mano. Teve um dia que eu cheguei. Acha a voz aí. Quantos caras são no conjunto, no grupo? Nós somos em 5, né? E aí tem nossa banda de apoio, que tem bateria. Tem uns caras que fazem diferente. Mas a capa é 5. E agora são 4. Mineiro foi. Mineiro agora já não vai fazer mais parte do nosso. Do nosso grupo, pichões. Vocês limaram o cara? Não, não, ele mesmo que ele saiu. Se limou. Não, ele saiu, virou pastor. Ah, para de zoar, Dodô. Tô falando sério, velho. Eu não tô brincando. Pô, achei que cara ia estar fora. Já virou o quê, eu tô falando. Gente, ó, agora é sério. É que ele também não se pronunciou. Já aproveitando aqui a energia. Tô falando sério. Agora os caras... Aqui é um... Com exclusividade, é um problema sério. Aí eu vou falar esses negócios, o cara vai pensar que é brincadeira. O cara virou o quê, velho? É sério, virou pastor. Ah, normal, ué. É sério, já... Porque aí, o cara lá não virou pastor. Normal, ué. O catalão do chegou o estado virou pastor. Chegou o momento dele, falou que... Pô, chegou o momento, acho que... Ah, um que eu acho que um que dia deu, vai virar pastor que, é o Domênico. O Domênico? Ah, o Domênico. Ah, mas não tem a menor chance. É o momento dele de seguir aquele negócio e levar a palavra dele pra, né? Tem a menor chance. Meu amigo, minha amiga, porra, velhinho. Não tem a menor chance. E a gente, o cara geralmente decide enveredar pra esse lado quando o cara aprontou muito. É verdade, gente. É o negócio é o seguinte, ó. O Domênico. Não é o meu caso. Em Araraquara, metade da cidade tem a cara dele. Não tem, não. Então o cara, ou ele vira pastor no momento que ele sabe que ele já aprontou demais, ou quando ele acha que vai morrer. É. Não é? Porque o cara fala, bom, eu vou fazer minha boa ação, vou direto pro céu. É verdade. A pessoa viver bem com ela mesmo. Dane-se. Mas desculpa, que tem cura? Das pessoas que estão aqui no estúdio, eu sou um dos poucos que vai pro céu. Eu tô... pode ir primeiro, que eu não tô com pressa, não. Pode subir. Domênio, não tô. Mas não é. Não é... Pode ir embora. Mas... pode ir embora. Não, mas não é isso. Tô falando, quando for desta faraó, se Deus quiser, eu vou ficar bastante. É. Mas quando for, e o senhor também, quando for, não sei não. O senhor é que eu não sei. Só tem dois aqui. Só eu e você, RG. Aqui é só eu e o RG. O resto tudo é ruim. E eu, Dodô? Vou falar um negócio. Você vai pro inferno. Eu vou falar. Tem casos que é melhor o cara, tem casos que é melhor o cara virar pastor. Não tô falando que é o caso do cara do mineiro, do grupo, que eu não conheço, mas não é por causa dele. É muito melhor às vezes o cara virar um pastor do que o cara morrer de overdose. Que o claro, cara perdeu tudo e tá bebendo e cheirando. Eu concordo com você, meu. Na rua, não é verdade? Então, mas ele ficou. O ele cara foi... encontra irmão, ele já tinha, então, ele qual já é tinha, o caso do cara? Ele já tinha também um problema que já não viajava de avião. Tem medo? Pô, viajava de avião de jeito nenhum. É difícil, né, aí Dodô? Atrapalha bem. Dodô, né? Canta aí. Ele vai ter show em Manaus. Dodô, canta aí, medo de avião. Falando em Manaus, posso aqui. Oi, por medo de avião. Isso, tá bombando aqui o negócio. Meu Twitter não cantou desse jeito, gente. O negócio tá louco aqui, ó. Mandar um abraço aqui pro Hélio Matos, lá de Manaus, que é nosso parceiro. De Matos, também, né? Lá Manaus. E Leão Fortaleza. Não vem com esses negócios também, se não é. É, então, tá lá. Beijo pra você. Dodô tá conversando com ele mesmo, muito aqui, bom. Aqui, ó. Tá aqui, ó, mandando... Tem um monte de coisa aqui, ó. Taxista mandando

tá me chamando de preta, a véia foi que tomava na bica, a véia escorregou. Ô, Julieta, tá me chamando, Julieta, tá. Isso aí, tá me chamando. Você era Sandro Becker, é isso? É isso. Não, Sandro é Cremilda. Becker? Não, também. Era o Cremilda. Beto Barbosa. Era, né? É, Cremilda. Você lembra do Gererê, Dodô? Tocava nos RPG na vida? Mas daí era não. Gererê na escola, rapaz. Você é louco? Eu estava passeando no Nepal, eu escorreguei e caí de boca. Você estava no Nepal. Jardim Julieta, eu conheço três. Tem um na Zona Norte, tem um em Itapevi e tem um em Santo André. Mas tem que falar um. Hoje, mas, culpa. Hoje você ganhou um tempo legal, hein? Não tenho culpa do hoje... Dodô, o outro lá dentro que mutou o programa. Qual é a sua Julieta? Zona Norte, mano. Falei? Foi o primeiro. Ah, aí. Zona Norte. Ali na verdade Vila... é Vila Sabrina, né? Vila Medeiros, Vila Sabrina ali. É isso mesmo, na Vila Sabrina. Eu morei, vida... perto do Alfredo. Morei lá minha vida toda, nunca soube de São Julieta aí, parceiro. O que é Alfredo? É um cara que mora lá? Também, velho. Às vezes a vila é onde? Às vezes é vila. Compreende seis quarteirões. É vilinha. Eu morava aí na Gustavo Adolfo com o Roland Garros. Ô, você não conhece o Roland Garros? Você não conhece o Alfredo? A loja? É Roland Garros. Roland Garros. Mas é Roland Garros lá no torneio. Você tá onde, velho? No meio da Marginal? Não, tô aqui na alô. Vê se o mano não conhece, né, mano? O mano é pipoca. Aonde você tá? Sim. Como de pipoca? Eu tô aqui na Coab, velho. Aonde que é você, velho? Aqui no campo do Grêmio. Nem na área você tá ligado onde cola, velho. O bagulho é o seguinte, mano. Vila Sabrina ali é nós, ó. Ali perto das torres de alta tensão. Eu comia direto ali no Boca Aberta, ali no Dog. Mas você tá perto do campo do... Tá perto do campo do Príncipe aí, Vila Medeiros, Sabrina aí, tá aí? Varão. Não, tô aqui no campo do Grêmio, da Sabrina, do Estrela d'Alva. Aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal do Estrela d'Alva. Foi campeão do campeonato veterano. Estrela d'Alva. No céu de esponja. Esponja. Isso lembra Jamelão, velho. Que porra de esponja. Qual que é o time aí, brother? Santos sempre Santos, RG. É nóis, velho. Aí tem o Santos da Vila Sabrina lá, parceiro. Tem os Santinhos aqui no campo. Na Sabrina aqui também. Mas ô Vila Sabrina, estamos recebendo aí já os dois Dodôs do Pichote. Os dois. É, você quer falar. Fala com o pai. Você quer falar com algum dos dois? Dodô, beleza? Beleza, é nóis. Ué, ele parece o Rudy. O Rudy tá mais parecido com o Dodô que ele mesmo, caralho. Ai, falei, Dodô. É isso aí, irmão. Ó, vamos fazer um teste agora. Você, os dois Dodôs vão falar um amor e vai, vai! E aí você vai adivinhar quem é o original, beleza? Que é o primeiro ou o segundo? É Dodô ou compadre Washington? Ó, o primeiro, vamos lá, o primeiro. Ela. Peraí que eu engasguei. Ela, amor. Agora é o segundo. Agora eu quero ver se superar. É o amor. Quem que é o original? O primeiro ou o segundo? É igual. Não, o segundo é o original, mas o primeiro tava melhor, cara. Quebrou pessoa, alegria, hein? Eu vou assumir o pichote. Ô, Dodô, se um dia você tiver resfriado, tipo, você perder a voz. Pode ir você, mano. Pô, ia chegar nisso agora, cara. Que objetividade, mano. Não quero ganhar nada, só ir um dia. Vai lá um dia. Né? Salgar todo mundo. Mas você sabe sua, cantar as músicas. Faz aquele negócio que ele fez de novo, que os caras vão me imitar, mete no Get, na cara, né? Esse bagulho. Pra ficar igual, mas não pode fazer isso. Nada disso. Faz um pão de arroz, um negocinho diferente, mais a cor, mais ou menos. No Get. É, eu falo, pô, esse negócio. O cara mete logo no Get. Aí fica aquele. Mas eu vou. Peraí, só um segundo. Eu vou cantar. O dia que ele falou Notas Horas, a gente cantou O Amor Não Tem Culpa. Você conhece essa, mano? Você falou. Só que, cara. Assim a gente não fica triste. E nem se machuca, assim a gente não fica triste. E o amor não tem culpa. Só que eu tava tão feliz que eu errei o começo da letra que eu nunca errei. Eu comecei a cantar e errei, velho. O Rudy imita todo mundo bem, mas não sabe cantar nenhuma música, tá? É verdade. Você tá pegando pesado com o Rudy, não faz isso não. Ele tinha que ficar no banheiro treinando, né? Não, mas pior que a verdade, eu errei. Ontem ele ficou imitando o monoplaça e falou, Domingo no Parque, mas não sabia nada, irmão. Piscou o disco. Aí, mano, aí respeita o moleque, tá ligado, irmão? Tá louco? Aí ficou quietinho, é isso mesmo. Você aqui no, na,

Night Sessions. Night Sessions.